Ah, pronto, não pode nem mais jogar a criança pro jacaré, que é proibido. Fuçando no Facebook, um americano encontrou esse meme dizendo: "Ah, pronto, não pode nem mais jogar a criança pro jacaré, que é proibido." E a zoeira pegou fogo. Esse humor exagerado, que parece saído de um grupo de WhatsApp brasileiro, conquistou até os Estados Unidos, onde uma piada sobre jacarés e regras absurdas virou febre. Sabe por quê? E se eu te contar que esse meme, que começou como uma brincadeira, reflete a frustração de um jovem americano com as proibições da vida moderna? Essa história vai mexer com o coração dos brasileiros, que entendem como ninguém o poder de rir do caos. Quer saber como esse meme nasceu e por que ele é tão especial? Então, vem comigo! Em uma cidadezinha da Flórida, onde jacarés são tão comuns quanto pássaros, um jovem de 20 e poucos anos, dono de uma lanchonete, vivia uma vida simples. Ele trabalhava duro, servindo hambúrgueres e sonhando em expandir o negócio para sustentar a família. Mas, em 2024, ele foi multado por uma lei municipal que proibia alimentar jacarés no lago perto da lanchonete, algo que os moradores faziam por diversão. A multa, segundo o site Local 10, era por perturbar a fauna, e ele achou um absurdo, já que era só uma tradição local. Foi aí que ele postou no Facebook a frase que viralizou, tirando sarro das regras que parecem desconectadas da realidade. A história do jovem ganhou vida quando o meme explodiu. Ele não esperava que sua frase, escrita no momento de raiva, fosse parar em grupos como Florida Man Memes, onde americanos começaram a compartilhar variações. Ah, pronto, não pode nem jogar batata frita pro jacaré. Ou, ah, pronto, agora até o jacaré tá na lei. O humor, que lembra o jeitão brasileiro de zoar proibições, caiu como uma luva na Flórida, onde as leis ambientais são rígidas, mas jacarés aparecem em quintais e piscinas. Brasileiros que vivem nos Estados Unidos, como mostram posts no X, adoraram a piada, porque ela tem aquele toque de tá de sacanagem, que é a cara do Brasil. O meme do jacaré não é só uma piada, ele carrega a frustração de quem sente o peso de regras que parecem exageradas. O jovem da lanchonete, que perdeu dinheiro com a multa e quase fechou o negócio, usou o humor para desabafar. Brasileiros entendem isso, porque aqui a gente também vive driblando burocracias, como carimbos em três vias, ou filas intermináveis. O jacaré virou um símbolo de rebeldia, uma forma de rir de um sistema que às vezes sufoca. E no fundo, é uma história de superação, de um cara que transformou uma derrota em risada. A evolução do meme foi meteórica. Em 2025, ele saiu do Facebook e invadiu o Instagram e o TikTok, com vídeos de americanos imitando sotaques brasileiros e fingindo jogar coisas para os jacarés, sempre com a legenda: "Ah, pronto, é proibido." Uma publicação feita no X, postada por John Gator, @FloridaMemes, disse que o meme já tinha milhões de visualizações, com gente até fora do EUA compartilhando. A piada pegou porque, assim como no Brasil, os americanos também estão cansados de leis que parecem desconectadas da vida real, como multas por coisas simples ou regras ambientais exageradas. Mas nem todo mundo achou graça. Grupos de proteção animal, como a PETA, Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais, criticaram o meme por incentivar maus tratos a jacarés. Segundo o Miami Herald, uma ONG tentou cancelar a piada, dizendo que era insensível. Só que o jovem da lanchonete respondeu no Facebook, explicando que nunca machucou um jacaré e que era só uma zoeira. Brasileiros que adoram um bom contra-ataque aplaudiram, porque sabem que o humor é só uma forma de aliviar a tensão, não de causar mal. O que faz o meme funcionar é a sua simplicidade e universalidade. A frase "Ah, pronto, não pode nem mais jogar a criança pro jacaré, que é proibido" é curta, direta e absurdamente engraçada. O "Ah, pronto" tem um tom de indignação que qualquer brasileiro reconhece, como um "fala sério" ou "que palhaçada". Nos Estados Unidos, onde a Flórida é famosa por histórias malucas de jacarés, a piada caiu como uma luva. O jacaré, que já aparece em vídeos virais comendo marshmallows ou invadindo churrascos, é perfeito para zoar regras que ninguém entende, como proibir alimentar bichos que vivem no quintal. Outro segredo é o exagero. No Brasil, a gente ama exagerar. O calor é de derreter. O trânsito é o fim do mundo. Nos Estados Unidos, o meme pegou essa vibe, transformando uma multa boba em algo épico, como se o jacaré fosse um bandido de filme. O jovem da lanchonete que postou a frase sabia que o absurdo ia fazer rir, e fez. Grupos de brasileiros no ZEUA, segundo o site Brazilian Times, compartilharam o meme como se fosse um pedaço do Brasil, conectando imigrantes com a zoeira de casa. A inteligência do meme está no seu timing. Ele apareceu no momento em que as pessoas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, estão fartas de burocracias. O jovem da lanchonete, que quase perdeu tudo por uma multa, usou o humor para desabafar. Brasileiros entendem isso, porque aqui a gente também vive driblando burocracias, como carimbos em três vias ou filas intermináveis. O jacaré virou um símbolo de rebeldia, uma forma de rir de um sistema que às vezes sufoca. E no fundo é uma história de superação, de um cara que transformou uma derrota em risada. A estratégia do meme é ser adaptável. Ele cabe em qualquer situação. Ah, pronto, não pode nem estacionar torto, que é multa. Ou, ah, pronto, não pode nem tomar cerveja na praia. Nos Estados Unidos, ele virou um grito contra regras que parecem feitas para complicar. O jovem da Flórida, que agora tem até uma página de memes no Instagram, virou um símbolo de resistência. Ele mostra que o humor pode transformar uma derrota pessoal em uma vitória coletiva, algo que brasileiros, que riem até na crise, aplaudem de pé. A filosofia do meme é o que realmente toca o coração. Ele não é só uma piada, é um jeito de enfrentar a vida. O jovem da lanchonete, que perdeu muito com a infração, ameaçada de fechar seu negócio, poderia ter desistido. Em vez disso, ele riu. Esse é o espírito que conecta brasileiros e americanos. A capacidade de transformar a dor em zoeira. No Brasil, a gente ri de filas, de impostos, de tudo. Nos Estados Unidos, o meme do jacaré virou uma forma de dizer: "Tô cansado das regras, mas não vou parar de rir." É um hino à resiliência. Para os brasileiros, essa história é especial porque lembra nossa essência. A gente sabe o que é lutar contra o sistema, seja uma lei boba ou um chefe chato. O jovem da Flórida é como um primo americano, usando o humor para não se render. Ele nos faz perguntar: o que você faz quando te dizem não pode? Se a resposta é rir e criar um meme, então você entende o que é ser brasileiro, mesmo estando nos Estados Unidos. Veja alguns comentários feitos sobre esse assunto. João Silva: esse meme do jacaré é a cara do Brasil, até no ZEUA pega. Maria Oliveira: ah, pronto, não pode nem zoar o jacaré que já querem cancelar. Pedro Santos: o cara da Flórida é brasileiro honorário, que zoeira boa. Ana Costa: esse meme é perfeito para rir das leis idiotas de lá e de cá. Lucas Almeida: jacaré proibido é o hino da zoeira, amei demais. Carla Souza: brasileiros no ZEUA devem estar orgulhosos desse meme. Rafael Lima: ah, pronto, até na Flórida estão rindo com o jacaré. Juliana Mendes: esse meme é tipo um abraço do Brasil para o ZEUA. Felipe Rocha: o jovem da lanchonete ou o rei da zoeira, parabéns. Beatriz Ferreira: não pode nem fazer piada que já tem ONG reclamando. Gabriel Pinto: o jacaré é o herói que une Brasil e Flórida. Letícia Dias: esse meme é o jeitão brasileiro puro. Matheus Gomes: ah, pronto, o jacaré virou o rei dos memes no ZEUA. Sofia Ribeiro: esse meme é a prova que a zoeira não tem fronteira. Vinícius Cardoso: Flórida adotou o jacaré proibido, que orgulho. Larissa Cunha: o meme é perfeito para zoar qualquer regra sem sentido. Diego Freire: ah, pronto, não pode nem rir de jacaré, que é problema. Camila Torres: esse meme é o Brasil ensinando o ZEUA a rir da vida. Tiago Mendes: o jovem da lanchonete merece um Oscar pela zoeira. Renata Lima: jacaré proibido é o melhor meme que já vi, sensacional. Infelizmente, chegamos ao final. Gostaria que você voltasse aqui todos os dias às 8 da manhã, meio-dia ou 7 da noite, porque posso trazer algo novo nesses horários. É a sua hora de lazer comigo. Fique de olho para ver o que vem por aí, pois faço de tudo para trazer o melhor para você. Se tiver alguma dúvida, ideia ou pergunta, deixe comentários que logo trago uma resposta. Até amanhã ou mais tarde.